também de curtir. Vale servir de coberta aonde o Senhor dormir. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos que aquela cena assistiu, correu atrás do avô, seu paletó sacudiu. Metade daquele couro chorando ele pediu. Muito carinhoso com o Palima, sabe? Pra todo mundo que tá ligado no programa, né? Aquele abração, viu, gente? Bem carinhoso, né? Bastante sertanejo com o Palima. Pra todo mundo aí, viu? Aquele abração de com o Palima pra vocês todos, sabe, gente? Boa noite para o pessoal que tá nos hospitais. Tem muita gente no hospital, doente, né? Aquele abraço, viu, gente? Muito carinhoso, né? Que Deus abençoe vocês, viu? Isso. Então a gente aproveita, manda um abraço aos médicos, dentistas, né? A todos vocês, o nosso abraço. Gente, aí está, ó, o Tião Carreiro e Pardinho, Bandeira Branca, Liu Léo, Peão de Ouro. Pontal que eu nunca vi pro sertão e pra cidade. Nunca vi guerra sem tiro e nem cadeia sem grade. Nunca vi um prisioneiro que não queira liberdade. Nunca vi mãe amorosa do filho não ter saudade. Nunca vi homem pequeno que ele não fosse papudo. Eu nunca vi doutor fazer falar quem é mudo. Nunca vi um boiadeiro carregar dinheiro miúdo. Nunca vi homem direito visse garça de veludo. vi um carioca que não fosse bom sambista, nunca vi um pernambucano que não fosse bom passista, nunca vi um paraibano que não fosse repentista. Nunca vi um deputado apanhar de jornalista. Eu nunca vi um paulista da vida se marvizendo, nunca vi um paranaense que não esteja enriquecendo, eu nunca vi um baiano no facão sair perdendo. Eu nunca vi um mineiro da luta sair correndo. Nunca vi um catarinense depois de velho aprendendo, nunca vi um marco grossense de medo andar tremendo, eu nunca vi um gaúcho pra laçar precisar treino. Eu nunca vi um boiano por paixão beber veneno. Nunca vi um fazendeiro andar em cavalo que manca, pra fechar boca de sogra, não vi chave, não vi tranca, pra terminar meu pagode, vou falar botando banca. Quero ver meus inimigos levantar a bandeira branca. Só por trazer no bombacho a poeira do estradão. Ah, e naquela barbearia teve uma decepção. Ah, o dono da barbearia, por ter certa posição na roda da sociedade, quis desfazer do peão. Tirou o forro da cadeira, fartando com a educação. Ai, dizendo que os boiadeiros acostumam sentar no chão. Ai, o peão aceitou lição e topo qualquer parada na hora de precisão. Com a prata do meu arreio eu compro qualquer salão. Ah, com ouro de minha espora faz joia pra tubarão. É ouro fino do pão, com o sol o freio brilha na boca do alazão. O peitoral é formado com 22 argolão. Ah, todas de ouro maciço com mais 6 no cabeção. Campeão de ouro, rei de toda a criação, e tirando da carteira, sem fazer objeção. Ah, corro a poltrona inteira só com cheques de milhão. Ah, a famiagem, né, famiagem? Tá chegando em casa agora, tomara que esteja tudo bem com vocês, né? Eu só se liga na Rádio Aparecida, quem vai tirar leite, pode escutar. Quem não vai tirar leite, né, vai ficar em casa, É só ligar o rádio e fica mais fácil.